180 graus. Olá, eu sou o André, estamos juntos aqui no 180 graus, esta é a virada da sua vida. E eu conheci uma pessoa, tive bastante contato com a pessoa e a família, que tinha necessidades especiais, sabe, Sayão? E eu via a dificuldade dela para viver. Teve problemas na escola, sim, só depois de muito tempo, muita paciência e tratamento, ela conseguiu trabalho, né, conseguiu trabalhar. Tinha dificuldade com as pessoas não entendem as dificuldades e acabam discriminando, né, Suzy? Então a gente percebe que pessoa que tem necessidade especial realmente tem muita dificuldade, não é verdade? É verdade. Eu até conheço um grupo que trabalha com pessoas, né, portadoras de necessidades especiais. Legal. Até às vezes para locomoção, né, às vezes para uma coisa bem simples. Assim, é muito mais difícil e a gente às vezes não tem estrutura para essas pessoas, né, Sayão? É verdade, Suzy. A gente sabe que é uma situação muito peculiar, difícil, né? Eu conheço história de casais, por exemplo, que tiveram um filho assim e, vamos dizer, quase que eles ficaram numa situação pior do que a própria criança. Puxa, né? Vida, senhor. Mas no meio desse cenário todo difícil, André, quando a coisa assim parece difícil, Suzy, olha, o que é bonito é que quando surgem pessoas com necessidades especiais, tem gente movida por Deus que resolve fazer alguma coisa especial. Então você preste atenção, porque hoje o nosso programa é especial. Quem passa pela virada de 180 graus tem que fazer a diferença, inclusive entre pessoas com necessidades especiais. Estamos aqui no 180 graus conversando um pouco a respeito aí de pessoas que têm ajudado, pessoas com necessidades especiais e como a gente já começou aqui falando, infelizmente, uma das dos grandes problemas, além das dificuldades que a pessoa enfrenta, né, que a gente já falou, né, tem dificuldades para ir para a escola, tem dificuldades de se relacionar, de viver no nosso mundo que não está adaptado para elas, né, elas sofrem com discriminação com outras pessoas, as pessoas não entendem mesmo. Eu lembro de uma pessoa, Sayão, que quando ela chegava, eu tinha contato com ela. E aí eu tava conversando com um grupinho, essa pessoa chegava para conversar comigo. Eu percebia que as pessoas iam saindo. E aí quando eu via, em 10 minutos, só tava eu e ele conversando, o resto do pessoal já tinha saído fora. Então, sabe, além das dificuldades que ele já encontra por causa da necessidade dele, as pessoas ainda não o aceitam, Sayão. Deve ser muito difícil. André, nessa hora que a gente vê que quem tem a necessidade especial maior é o nosso mundo. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade onde, assim, as pessoas pararam de ter valor como pessoas, como seres humanos, criados por Deus. A gente valoriza muito as pessoas em função da produtividade delas. E daquilo que elas dão pra gente de vantagem. Exatamente. Então existe assim uma espécie de noção de valor da pessoa diante do que ela tem ou parece ter perante a sociedade. E quando nós temos uma pessoa que está numa situação difícil assim, né, Suzy, que está passando por uma dificuldade pessoal, que a pessoa tem uma necessidade especial de ordem motora, de ordem pessoal, psicológica, seja qual for, muitas vezes, em vez da sociedade, né, de modo geral, entender isso, acontece esse processo de discriminação, de falta de compreensão. A criança na escola sofre muito, existe todo um processo assim difícil, né? Quer dizer, na verdade, uma criança dessa, uma pessoa dessa, é uma oportunidade da gente demonstrar amor, né? Porque é uma situação muito complicada. Aliás, Suzy, você tem visto alguma coisa sobre isso? Como é que tem sido a sua experiência sobre essa área? Eu conheci algumas pessoas, né, que trabalham com pessoas com necessidades especiais, né? Mas de várias ordens, a ordem motora, mental, né? De várias, mas assim, eu queria abordar uma disfunção, né, que é o autismo. né? Assim, eu estava lendo na internet, no pessoal, e ele fala que isso é uma disfunção global do desenvolvimento. É uma alteração que ela afeta a capacidade, a gente estava falando de a capacidade de comunicação, de socialização, de comportamento. Então, assim, é uma gama de gente, assim, diferente, por exemplo. Tem gente que tem o autismo, mas tem a inteligência e, assim, a fala, tudo intacto. Assim, eles são super inteligentes, funciona normalmente. Outras têm um sério retardo de desenvolvimento, né? É, tanto da fala, da linguagem, eles têm uma dificuldade, não falam às vezes, né? Outros, por exemplo, são bem fechados, eles ficam distantes, né? Assim, fechados no mundo. Não consegue nem olhar para você direito. Outras pessoas... O famoso filme Rain Man, né? Que criança fica fechada. Exatamente. E tem outros que simplesmente têm, assim, alguns comportamentos, padrões, rígidos, né? E aí? A gente chama isso aí de espectro, né? Espectro do autismo. Você pode explicar um pouquinho mais? Você tem contato, Sayão? Como é que funciona, Suzy, isso? Eu tenho tido, né, amigos, pessoas, a gente tem acompanhado aí gente que tem lutado nessa área. E eu vou dizer, de fato, é impressionante, porque na verdade o espectro do autismo tem uma gama tão diversificada de pessoas com essas disfunções que até é difícil a gente classificar. Geralmente quem tem um problema não tem nada a ver com outro problema de outra pessoa. Não dá para você simplesmente olhar e dizer, eu sei que esse... A gente tem, como a Suzy mencionou, né, por exemplo, a síndrome de Asperger, né, que são autistas assim super inteligentes, até com inteligência fora do normal, mas que têm comportamentos sociais fora do padrão. Né? E outros que realmente vivem numa espécie de ruptura completa com o mundo exterior, né? Agora, a gente pensando na criança, na pessoa, né? Agora você imagina o que, que é viver como pai de crianças, assim, é, né? Os pais, o pai e a mãe, né? Imagina a mãe que está lá, por exemplo, vai amamentar uma criança, a criança não quer, ela está toda irrequieta, ela não aprende a falar, ela... Então, é uma dificuldade tremenda. E aí a gente vê de novo como é bonito descobrir aquilo que o reino de Deus produz nas pessoas, né? Quer dizer, da gente ter uma sensibilidade para olhar essa dificuldade, para prestar atenção a essa luta diária. Eu conheço gente que tem, por exemplo, família que tem 2 filhos autistas. Nossa. Puxa vida. E você imagina o que é gerenciar. Eu tinha um amigo que tinha uma prima que tinha 3. Sabe o que ele fez uma vez? Estava todo mundo reclamando da vida, dizendo que as coisas estavam difíceis, complicadas, que achava que Deus não era justo, porque estava passando por problemas. Ele fez o seguinte: um dia, eu quero dar uma palestra especial para vocês, como vencer o sofrimento. Ele chamou todo mundo e deixou todo mundo sentado lá. Ele só chamou a prima com os 3 filhos. Os filhos ficaram 10 minutos lá, em volta do pessoal. Ele falou: pessoal, pronto, acabou. Pode ir todo mundo para casa. Todo mundo saiu quietinho, ninguém tinha mais nada do que reclamar. Puxa. É impressionante o que, que a gente descobre nessa luta que pais e familiares têm com uma dificuldade tão grande como essa. A virada da sua vida. Bom, a gente está falando aqui, né, do autismo, né, das dificuldades das famílias, e eu acho que é por isso mesmo que existe uma necessidade de apoio, né, um apoio mútuo, não só das famílias entre si, de trocar, né, informações, de se ajudarem uma outra. Então, por isso que, assim, eu estava olhando como é bonito gente que começa e faz alguma coisa, começa a agir, né, e põe em prática essa ajuda, né. Foi tão interessante que eu estava vendo a história da AMA. AMA? Né? AMA, Associação dos Amigos do Autista. Ah, legal. Né? Então, é muito interessante que tinham famílias, tinha um doutor, né, o doutor Rosenberg, e ele tinha clientes, né, que tinham as famílias tinham filhos, assim, em média de 2, 3 anos, que eram autistas, diagnosticados autistas, mas ninguém sabia nada sobre o assunto, só sabia o nome da síndrome. E aí, o que, que eles iam fazer? Eles não tinham a quem recorrer, eles não sabiam lidar com aquilo, porque não sabiam nem o que, que era direito. Enfim, eles foram conversando e eles se juntaram, então, para formar essa associação e para se ajudarem. Eles estavam pensando no futuro da família, no futuro da criança, e eles queriam um amparo, né? De um poder ajudar o outro. Então formou. Até que, dentro de algum tempo, assim, funcionou uma escola. E sabe aonde essa escola começou? Conta pra gente. No fundo do quintal, né? De uma igreja batista. Olha que bacana. Olha que interessante. Você conhece essa história, né, Sael? Conta um pouquinho mais pra gente. Eu tô aqui me mexendo na cadeira pra continuar a conversa. Olha, é interessante. Eu até conheci o pastor que fez esse trabalho, André. Muito interessante. Um pastor de uma igreja batista, o pastor Manuel Té. Aliás, ele teve um filho que tinha uma dificuldade, assim, né? Nessa área. E foi muito interessante, porque aí a gente vê um negócio muito bonito, né? Como agentes do reino, amados por Deus, que experimentaram o amor de Jesus, e pastor Manuel, com as pessoas da igreja, abriram aquele espaço para que durante a semana aquela associação de pais sofridos, né, machucados, sem esperança, pudesse ter um apoio, e a Associação dos Amigos dos Autistas no Brasil surgiu nessa parceria com gente que conhecia o reino e que, pelo amor de Cristo, fez diferença. É assim que a coisa deve caminhar, André. É muito legal isso. Legal. Eu acho bonito, Sayão, quando lá em Mateus 25, versículo 40, Jesus fala, né? Quando acontece o final de tudo, né? Jesus está contando e ele diz assim: ó, vocês que me alimentaram quando eu estava na prisão, que me deram de beber, que me deram de comer quando eu estava com fome, que supriram minhas necessidades, vocês venham junto para mim. Aí eles perguntam: mas quando que a gente fez isso com o Senhor? E aí o rei responde: eu digo para vocês que quando o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então eu vejo que quando alguém faz alguma coisa para essas pessoas desfavorecidas, como autistas e outros portadores de necessidades especiais, está fazendo na realidade para o próprio Senhor Jesus. Isso é forte, né, Sayão? Olha, André, é forte demais e é muito bonito a gente ouvir. E aí fica uma grande lição para a gente aqui, ó. Numa hora dessas, como você vê uma pessoa com uma necessidade especial, assim, acentuada, no caso do autismo, em vez de ir atrás de muita explicação, em vez da gente se perder na elucubração, é a hora de sentir a força do reino e partir para a prática, para fazer diferença, para a ação. O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Mateus capítulo 25, versículo 40. Este foi o 180 Graus, hoje falando a respeito aí de pessoas que amam outras que têm necessidades especiais. Faça a sua parte também. Quando você vê alguém com necessidade especial, não se afaste, pelo contrário, procure ajudar, e você vai ver que no final das contas você vai estar fazendo algo como se fosse para o próprio Senhor Jesus. Eu sou a Suzy aqui no 180 Graus, me despedindo de você. Eu gostaria que a gente pudesse lembrar do valor, o valor que Jesus, o valor que Deus nos deu como seres humanos. Todos nós somos muito preciosos para Deus. Este foi o 180 Graus de hoje. Quem se despede aqui é Luiz Sayão. Como vimos ao falar sobre necessidades especiais, sobre autismo, existe muita incompreensão, muita reclamação e até mesmo discriminação. Mas na hora de encarar toda a dor que existe no sofrimento, com o amor de Cristo Jesus, nós podemos enxugar a lágrima que vem de qualquer lamento. Graus, a virada da sua vida. É uma realização transmundial. Apresentação e produção de André Castilho, Suzy Lee e Luiz Sayão. Apoio técnico de Paulo Batista. Coordenação de André Castilho. Supervisão Samuel Matos. Direção geral José Carlos dos Santos. Ficou com alguma dúvida ou quer saber mais sobre o que foi discutido no programa? Então escreva para programa 180 graus transmundial.com.br ou mande uma carta para a Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, SP.